Panorama Agrícola para 14 de junho de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira, 14 de junho de 2013, noite de lua nova. Tá chegando som do povo, todo mundo quer dançar. Na mesa de som está comigo Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: más companhias estragam hábitos úteis. Nesta sexta-feira, no Panorama Agrícola, você confere uma dica para cuidar de frutas e verduras. No noticiário, Braço do Norte faz curso de especialização em bovinocultura de leite. Fotografia Rural, vem aí o concurso de Piratuba. Sexta tem também o boletim do SC Rural, informações sobre o corredor ecológico do Rio Chapecó. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola, ou envie sugestão de pauta por e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cuidados pós-colheita na logística do mercado, no transporte e no armazenamento, na embalagem e na qualidade da matéria-prima, podem fazer toda a diferença na manutenção da qualidade de frutas e verduras, fazendo com que esses alimentos durem mais tempo e possam ficar mais tempo também na prateleira ou na geladeira da sua casa antes do consumo. Essa é uma dica da Embrapa. É hora das notícias. Com o apoio da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária, a Unisul de Braço do Norte está realizando um curso de especialização em bovinocultura de leite. As matrículas para esse curso vão até o dia 17 de junho, próxima segunda-feira. E até hoje podem ser feitas online no portal da Unisul, unisul.br. Até segunda-feira, de maneira presencial, no local do curso, a unidade da Unisul de Braço do Norte, Fazenda Experimental, que fica na rodovia SC-482, quilômetro 5, em Braço do Norte. O curso de especialização em bovinocultura leiteira vai ter início no dia 21 de junho. O objetivo do curso é capacitar profissionais para aplicação de tecnologias que busquem maximizar a eficiência biológica e econômica na atividade leiteira. Informações adicionais você pode obter pelo telefone 48-8419-4569. No conteúdo desse curso de bovinocultura de leite, há disciplinas de gerenciamento e mercado da atividade leiteira, manejo da ordenha e qualidade do leite, manejo ambiental no gado leiteiro, produção e manejo de pastagens, nutrição e alimentação de bovinos leiteiros, prevenção de doenças, criação de animais jovens, melhoramento genético de bovinos leiteiros, manejo reprodutivo de bovinos leiteiros e também biotecnologias de reprodução. Curso de especialização em bovinocultura leiteira na Unisul de Braço do Norte. Estamos anunciando para você o 4º Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba, no meio-oeste de Santa Catarina, de 25 a 28 de setembro. O evento tem como principal objetivo valorizar e dar visibilidade ao homem do campo. O Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba vai ter exibição competitiva de filmes, palestras, feira de produtos da agricultura familiar, oficinas, shows, café colonial e, em especial, o concurso de fotografia, que é coordenado pela equipe da EPAGRE de Piratuba. O tema deste ano do concurso de fotografia em Pirituba é Vida no Campo. E cada participante, dentro dessa temática, pode enviar até 2 fotografias de sua autoria para o concurso de fotografia. Quarto concurso de fotografia de Pirituba, que faz parte do Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural. Inscrições gratuitas até 16 de agosto. Você pode enviar as fotografias para o Escritório Municipal da IPAGRE de Pirituba, na Avenida 18 de Fevereiro, 840, Centro de Pirituba, CEP 89-667-000. Haverá premiação para diferentes categorias, pelo júri técnico, voto eletrônico e voto popular. Informações adicionais no site festivaldecinemapirituba.com.br. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. A gerência da IPAGRE de Chapecó e os escritórios municipais da região de Xanxerê estão iniciando um trabalho para a estruturação dos sistemas produtivos no corredor ecológico do Rio Chapecó, que é uma das ações programadas pelo Programa de Estado Santa Catarina Rural. O corredor ecológico do Rio Chapecó está integrado ao do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O conceito de corredor ecológico, adotado para a subbacia do Rio Chapecó, é considerado pioneiro no Brasil e vai além dos pressupostos estabelecidos pela legislação. O foco principal é compatibilizar o desenvolvimento do meio rural com a conservação da biodiversidade. E os principais objetivos são conservar e recuperar áreas de preservação permanente, promover melhoria da paisagem e agregar valor, produtividade e mercado para a produção agropecuária sustentável de produtos regionais ao longo do corredor do Rio Chapecó. A estratégia de conservação do corredor ecológico do Rio Chapecó pretende incluir agricultores num sistema de créditos de conservação, com remuneração pela prestação de serviços ambientais, e também implantar um sistema de integração econômico-ecológico, que deve funcionar como uma certificação capaz de, dentro de um processo evolutivo, partir para uma marca relacionada à produção sustentável. Numa primeira etapa desse trabalho, serão realizados acompanhamentos de planos de desenvolvimento de unidades familiares de produção em sistema de integração econômico-ecológico, que vão servir de referência para a adesão de mais agricultores e também de base para a organização das famílias para a produção e a comercialização de seus produtos, produtos diferenciados. Recentemente foram realizadas oficinas de planejamento nas unidades de produção, oficinas que discutiram junto com extensionistas e familiares de agricultores, metodologia de trabalho, um diagnóstico participativo e também as primeiras ideias para o planejamento do corredor ecológico do Rio Chapecó. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água, boa vontade. Tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.